Foi amar você, ó meu amor, a paz sentir deliciosamente. E a fragrância de perfume de jasmim que eu te dei quando vi tudo. Sinto a doçura do teu beijo quando beija a flor, aparece ao vento. E a lembrança do amor num acaso ficará nessa cantiga. Pérola, pérola luz, pérola, flor que seduz. Chorei sentado na relva, aonde o vento me levou, na distância do amor, nessa lembrança. E eu sorri pensando nela. E a saudade que ficou quando a gente se beijou na passarela. Pérola, pérola luz, pérola, flor que seduz. Vocês comigo. Foi amar você, ó meu amor, a paz sentir. E a fragrância de perfume de jasmim que eu te dei. Sinto a doçura do teu beijo quando beija a flor. E a lembrança do amor no acaso ficará. Pensando nela. E a saudade que ficou quando a gente se beijou.